Sejam todos muito bem-vindos ao Livrocast Especial de número 4. Meu nome é Marcelo Zaniolo e somos o que somos. Eu sou Fernando Barreto e nem sempre sabemos o que somos. Caraca! Essa é uma verdade, essa é uma verdade. Bem-vindo, cara, boa frase. Obrigado. Então hoje vamos conversar com o Fernando, que está aqui do meu lado, minha frente, enfim, no Skype, vamos colocar assim, né? Vamos conversar um pouco sobre sua vida, a sua obra e falar, é claro, de seu, entre aspas, primeiro romance, A Forma da Sombra. Tudo isso agora aqui no Livrocast. Então, antes de começar esse episódio, Fernando, de novo, muito obrigado por estar aqui, dispondo do teu tempo. Eu imagino, né, que um autor iniciante, eu vou colocar assim, tá? Que tá galgando, não vive de literatura ainda. Tu tem muitas coisas pra fazer na tua vida, né? Tenho. Mais ou menos. Além de estar aqui comigo, né? Eu tô conseguindo conciliar o tempo, graças a Deus. Não, bacana, cara. Espero que tu curta essa conversa e vamos lá. O Fernando, eu fiquei sabendo do teu livro através de um amigo meu de rede social, chamado Lucas Conrado, que eu não sei se conhece ou não, não sei se é leitor teu ou não, mas ele me falou do teu livro porque ele é amigo da Carolina Drago. Sim. Que trabalha na empresa que divulga teu livro, né? A empresa Oasis, é isso? Isso, Oasis Cultural. Não tô ganhando nada pra dizer isso, mas acho que como veio de lá o livro e como eu fiquei sabendo do teu livro por eles, acho que vale a pena mencionar aqui. Pessoal super bacana, cara, então esse episódio tá acontecendo por causa deles e por causa do Fernando que topou gravar. Tem me ajudado muito desde o início do ano. Tem divulgado meu trabalho, estão me assessorando. A gente está programando talvez algumas participações em algumas feiras. Isso tem me animado bastante, que o resultado com eles tem sido fantástico. Muito maior do que eu imaginava. Assim. Cara, pra ser sincero, eu como um projeto de autor, vamos colocar assim, me interessei bastante. Pessoal super atencioso, cara. Olha, tu tá em boas mãos, cara. Tá em boas mãos. Uhum. Mas então, Carolina, Carol, se estiver ouvindo isso, muito obrigado pelo livro. Tem enviado o livro pra mim. Lucas, muito obrigado pela dica e é isso aí. Vamos conversar então com o Fernando. Queria agradecer o Lucas também, porque eu não conheço ele, mas se ele gostou, eu fico feliz. Ele falou, cara, a Carol são amigos, imagino, né? Falou do livro pra ele e ele, cara, o Livrocast vai curtir bastante esse livro e, enfim, cá estamos nós. Uma perguntinha eu quero fazer antes de começar qualquer coisa, cara. Quando eu descobri que ia falar contigo, a primeira coisa que me veio na cabeça foi isso. Eu devo ter medo de ti, algum medo de ti, não? Espero que não. Algum nada, assim, o risco de vida. Não, eu sou o contrário do que eu escrevi. Vamos lá, Fernando, quem é você, cara? Onde você nasceu? Onde você mora? Com que trabalha? Eu sou do Rio, né? Nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, moro no Rio de Janeiro, na Tijuca, zona norte do Rio. Sou advogado também, né? Mas hoje em dia eu tenho me dedicado até mais à literatura do que ao direito. Cresci aqui nessa cidade que é meio louca, né? Já, acho que estamos alcançando São Paulo no nível de cidade grande, estressante e cosmopolita mesmo, né? Então a gente acaba aprendendo a prestar atenção em muita coisa e aí dá muita história pra contar. Tem muita história pra quem mora no Rio, cara, que não falta história. Cara, eu sou de Florianópolis, né? Quer dizer, eu sou de Curitiba, mas moro em Floripa. E sempre falam que Floripa é uma mini Rio. E se as coisas aqui são infernais já, cara. Eu fico imaginando como seria o Rio, sabe? Eu não conheço o Rio e tal. É um caos divertido. se eu pudesse imaginar um inferno divertido, eu imaginaria parecido com o Rio de Janeiro. Caraca, tá louco, mas então eu imagino... Enfim, eu imagino que muito do teu livro venha dessa rotina, né? Dessa vivência na cidade do Rio, né? Assim, eu pego o metrô quase todo dia. Isso aí já é uma coisa importante no livro, né? Naturalmente, a ideia nasceu disso, não exatamente disso pro livro, mas eu trouxe pra ir pro ambiente ali do metrô, isso, e muita coisa, muito da loucura, na verdade não é pra gente entrar já no livro, né, mas assim... Fica à vontade, cara, fica à vontade. Desse sentimento de se fala muito de São Paulo, mas repetindo, né, tá começando a acontecer muito no Rio, esse sentimento de estar sozinho no meio de uma multidão e não se reconhecer no resto do que tá à sua volta, né? Uhum. É, eu acho que isso tá muito presente no livro e tem muito aqui no Rio. Não que eu seja assim, eu não sou, não. Eu sou um cara que me reconheço bem. Eu acho até que eu sou ordinário demais, assim, muito comum, né? Mas esse sentimento, assim, a gente vê cada vez mais no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que era uma cidade de muito boa receptividade, né? As pessoas sempre muito alegres, recebiam muito bem. Hoje em dia, eu não sei se continua com esse espírito, assim, de mais gentil. Tá uma cidade tensa. Ah. E o livro é um livro tenso, né? Embora o recurso do terror, depois eu acho que a gente vai falar mais sobre isso, mas, enfim, o recurso do terror, do policial, é mais um recurso literário do que propriamente do que o fim do livro, né? Sim, eu concordo contigo. Concordo contigo e eu consigo ver várias camadas, assim, do teu livro, mas mais à frente a gente fala sobre isso, né? Envolve a cidade grande, envolve essa questão cosmopolita, como tu colocou, envolve rotina, envolve, caraca, eu tô no meio dessa multidão aqui, quem sou eu? Exatamente. Né? Então, não se reconhecer, esse é bastante o mote. Aprender, começar a se descobrir e aprender a lidar com isso. Basicamente seria isso. Deixa eu perguntar, cara, que idade tu tem? 38. 38, pra gente conseguir localizar. 38. É, então tu viu bastante tempo no Rio, tu conseguiu ver uma mudança bem grande, né? É, bem grande. E, cara, eu nasci em Jacarepaguá, que é um bairro que na época que eu nasci em 76, era um bairro bem quase rural, né? Um bairro bem isolado. Eu cresci em casa, num condomínio fechado, assim, na beira da mata. Cresci correndo em rio, brincando em cachoeira, subindo morro, mata mesmo, fechada. E hoje esse bairro foi destruído pelo crescimento imobiliário, especulação imobiliária, foi destruído. As casas quase não existem mais, são prédios e prédios e prédios. O bairro não era projetado para isso. Para mim, ali, Jacarepaguá é um pouco a síntese da mudança do Rio. Sim. E depois, algum tempo atrás, eu me mudei para Tijuca, porque é um bairro funcional, muito bom e muito funcional do Rio. Minha mulher já morava aqui, meu filho nasceu aqui, então a vida dela é tijucana de nascença também. Então a nossa vida ficou mais fácil aqui, o que em termos de funcionalidade, mas assim, o meu espírito era aquele espírito mais de Jacarepaguá, mais tranquilo, morar em casa, não ter muita preocupação com roubo, com tiro de fuzil aqui. Tijuca, o pessoal se acostuma com bala de fuzil, cara. Isso é uma loucura, sabe? Assim, aí você... Pra mim é muito clara a diferença no Rio. Uhum. Eu não sou um cara muito velho, longe de estar velho, né? Claro, claro. Mas eu consigo destacar as três últimas décadas. Eu me lembro bem dos anos 80, Barra da Tijuca, uma praia linda, quase deserta, selvagem, com vegetação. Nos anos 90, tudo mudando muito, cimento pra caramba entrando na cidade, sabe? Muito prédio, muita rua sendo aberta, muitos bairros nascendo, se transformando. E nos anos 2000, a explosão da loucura, né? Porque aí é muita gente, menos emprego, não tem transporte. Cara, é o caos. Aí o caos se instala, não tem jeito. Os dramas advindos desse crescimento desordenado, né? É. Essa coisa meio louca, sem planejamento nenhum, sem... Nenhum, cara. O Rio de Janeiro é uma loucura, assim, é uma boa loucura, né? Eu falei do inferno divertido, porque aí chega no final de semana, tu tem umas coisas legais pra fazer, velho. Cara, eu devo admitir que eu tô mais tranquilo já, cara. Como comecei um pouco com medo de ti, do autor Fernando. Não, eu sou um cara bonzinho que conheci muito maluco, então eu tenho muita história pra contar. Dos outros. História deles, né? Isso que eu ia falar. Pô, eu fui jurado, eu já tô entrando na pauta aqui. Eu fui jurado do Tribunal de Júri 5 anos, cara. Caraca! Eu gostava tanto de livro policial e de direito criminal, assim. Uhum. Eu queria ser advogado criminalista, trabalhar com júri, com o tribunal de júri. Caraca. E aí o máximo que eu consegui ser de tribunal de júri foi ser jurado. Mas, pô, eu consegui ser, cara, eu fiquei 5 anos como jurado. A quantidade de coisa louca que eu vi. Imagino que tu não viu e ouviu, né, cara? Não, porra. É coisas terríveis, né, cara? É a vida das pessoas. O tribunal de júri, pra quem não sabe, só julga caso de crime contra a vida. Uhum. Então, então é homicídio, tentativa de homicídio, é aborto, enfim, um ou outro caso de aborto é muito raro, mas a maioria é homicídio mesmo, é homicídio, tentativa de homicídio. Então você vê cada coisa assim, inacreditável. A tua cabecinha vai ficando, vai girando em torno daquilo ali, até que no quinto ano eu me cansei de tanta tragédia ali, né? Parecia que eu tava da Atena, sabe? Produtor da Atena. Quer dizer, não podia ter falado programa dos outros. Não, pode falar, cara, não tem crise, não tem crise. Parecia que eu tava num programa desse de vez em falando constantemente, que eu vivia ali. Então porra, uma loucura, mas assim, também muito material, né, cara? Uhum. Eu não consegui viver como advogado nisso, mas como escritor, cara, isso certamente me ajudou. Então, cara, não falando especificamente da Forma da Sombra, tá? Eu sei que tu tem outros livros, né? Já fala sobre isso, outros textos e tal. Eu imagino que antes de concluir uma história, tu tenha escrito várias outras. Sim, sim. Né? Sim. Como é que começou esse processo, cara? O que te levou a escrever, assim? Cara, assim, a primeira coisa que eu quis ser na vida foi ser escritor. Sério? A gente ouve muita gente... Sério. Caraca. A gente ouve muita gente falar isso. Na verdade, a primeira coisa que eu quis ser na vida foi cantor. Eu falava pros meus pais que eu queria ser Roberto Carlos. Péssimo. Tô brincando, ele é ótimo. Mas, enfim, a primeira coisa que eu falava pra ele era que eu queria ser o Roberto Carlos. Aí, assim, aprendi a ler novinho, na idade normal, né? Aí comecei a tomar um gosto enorme pela leitura. Tem uma tia que é professora de português e que lia e gostava de ler. E aí eu era muito grudado, sou muito grudado com ela. Uhum. E aí a paixão pela leitura foi natural, assim. Eu escrevi isso outro dia numa coluna que, cara, ninguém aprende a ser escritor, né? A pessoa nasce escritora, assim como o cara nasce jogador de futebol. Uhum. É óbvio que ele vai desenvolver a técnica. Se ele não desenvolver a técnica, dificilmente ele vai se tornar, de fato, um escritor profissional. Sem tentar, sem escrever, sem praticar, né? Não tem a menor chance. Sem prática, não tem a menor chance. Mas o gosto por aquilo tem que ter nascido com ele. Não se força. O meu filho uma vez me perguntou se ele conseguiria escrever um livro. Ele, você acha que um dia eu posso? Eu falei, cara, jamais. Ele não lê. Ele lê muito pouco. Quem não lê não é escritor, não adianta. Se não ler, não vai ser escritor. Se não praticar, se não escrever e começar escrevendo besteira mesmo, porque é normal, né? Você evolui no trabalho. Mas tem que ter nascido com alguma coisa. Não sei se é vontade de ser, entendeu? Não sei te dizer exatamente o que, que é. Mas tem que ter nascido com alguma coisa, alguma. Falar em dom é meio clichê, né? Mas assim, alguma inclinação. Uhum. Então, assim, com 7 anos eu escrevi meu primeiro livro. Caraca, sério isso? Livrinho, né? Escrevi. Era naquela época do ET, então eu tava muito louco com a história de extraterrestre. Quer dizer, ali é 83, eu tinha por aí, é isso mesmo. E tu tem isso ainda contigo, cara? Cara, eu tô procurando desesperadamente. Jura que tá com ela, mas não tá achando, cara. A minha curiosidade é saber se tu leu depois de velho, né? De escritor. Eu li, assim, adolescente. Eu li no final da adolescência, eu li ali no início da juventude, quando eu já tava começando a escrever um pouco mais, tentando escrever um pouco mais sério, né? Cara, como eu queria ter acesso a coisas minhas antigas, assim. Eu tenho algumas, eu tenho meus cadernos de criação lá da primeira, segunda série, que são engraçadíssimos, né, cara? Aí você vê que eu queria escrever, mas não tinha muito saco, não, assim. Chegava, eu escrevia umas 3, 4 historinhas, na quinta historinha eu escrevia meu dia anterior, sabe? Porra, tô sem pauta. Escrevia. Pô, fui no Carrefour com minha mãe, fui no Barra Shopping, fui ao circo. Tinha ido ao circo, porra nenhuma. Sabe? Terça-feira eu fui ao circo. Não sei nada, eu já tava ali. Tinha pauta, cara. Bloqueio criativo. Aí descrevia o dia. Mas essas coisas eu tenho. Agora, a ficção, a minha primeira ficção, cara, eu não sei onde é que tá. Eu lembro da história, um negócio dos extraterrestres querendo dominar o sistema solar. E aí botavam, tinham lá uma redoma e ficavam enfiando os planetas dentro da redoma, até que não coube de tanto planeta, explodiu e todo mundo virou livre novamente, porque a ganância deles era maior do que... Caraca, cara, com 7 anos isso? Não, óbvio que essa é a conclusão que eu cheguei depois, né? Mas, ah, tá. Não tem isso escrito no livro. Mas é óbvio, né? Os caras ficam enfiando a monte de planeta lá no Coube, aí explode, né? Os caras perdem os planetas, todo mundo volta a ser livre. Caraca, tá. Quer dizer, não é uma coisa normal, né? Um guri de 7 anos escrevendo isso. É, não, eu ia falar, já tô conversando com um prodígio aqui já, porque... É esquisito, né? Mas é, aí foi a primeira revisão minha, foi bacana, minha tia revisou o texto, eu me lembro que era todo riscado de vermelho, tudo errado. É, mas, cara, era aquilo que eu queria fazer. Uhum. Acho que, assim, o mais importante do que era o livro, de como ele era, né? Óbvio, não tem menor relevância como ele era, já era um indicativo, né? Usando novamente meu filho como exemplo, ele com 8 anos de idade, sabia que queria ser músico, estuda música. E tinha, ele com 8 anos de idade virou ele sim, praticamente um prodígiozinho lá de música, assim, surpreendeu todo mundo de repente. Então é natural, né? Uhum. Natural. Mas aí tu volta à questão de praticar, de acreditar, né? Sim. De consumir. Não, aí depois você tenta pensar, você pensa em ser médico, você pensa em ser inicial, você pensa em ser um monte de coisa. Uhum. Mas aquilo volta, né, cara? Então você começa a ler, aí você chega na adolescência, pô, eu devorava alguns autores específicos. Era... Eu gostava muito do Carlos Heitor Coni, eu gostava demais quando eu era adolescente. Pô, eu lia muita poesia, eu acho que adolescente lê poesia, né? É muita... Eu acho que é a época, né, cara? Acho que é a época da poesia. Aí ali, gostava muito de Manuel Bandeira, assim, apaixonado pelo Manuel Bandeira, e lia Drummond, que tinha que ler Drummond, não tem jeito, mas gosto também. Uhum. E lia alguma coisa grega ali, lia Bukowski, mas acabei descambando pra prosa mesmo, porque eu acho que fazer poesia é muito difícil, na verdade é. Tentei, escrevi minhas poesias na adolescência, assim. E aí no início da juventude, falei, cara, não dá, eu vou acabar, se eu continuar escrevendo esse tipo de poesia, eu vou virar redator de cartão de namorado. De fim de ano, né? Exatamente. É. Aí fui pra prosa mesmo, que eu acho que é mais a minha praia, né? E, quer dizer, antes de estudar direito, eu estudei comunicação, trabalhei com cinema uma época. Tu é formado em comunicação também? Não, eu larguei no meio da faculdade. Uhum. Mas fiz alguns cursos de roteiro na época, aqui na Fundação Progresso, no Rio, e trabalhei numa produtora cinematográfica da Sandra Werneck, a Cine Luz. Cheguei a trabalhar com eles num filme lá, como estagiário, né? Trabalhava mais que os outros, cara. há quem diga. Cara, pelo menos eu pegava muito café, cara. Esse café que foi uma beleza. Cara, foi legal, foi divertido. Eu ia perguntar, cara, quais eram os seus autores favoritos e tal, mas boas fontes, cara, boas fontes. Tem muita gente, né, cara, assim, poesia era o Manuel Bandeira, assim, era não, né, era. Prosa, na adolescência, final da adolescência, eu gostei muito, eu fui muito apaixonado pelo Coni e pela Lígia Fagundes Telles. Eu li, assim, cara, acho que antes do Baile Verde, eu li umas 18 vezes em uma. Caraca! Era apaixonado por aquele livro. Caraca! E conto, né, conto que eu acho muito difícil também, eu acho conto poesia. Eu só acho fácil a prosa, quer dizer, também não acho fácil a prosa, não, eu só consigo escrever prosa. Uhum. Conto, é prosa mais longa, né? Conto, acho dificílimo também, mas eu era apaixonado. Aí começa a vir Rubem Fonseca, né? Você começa a ter contato com... A Rubem Fonseca eu li já no final da adolescência também. E aí, enfim, eu tentei escrever um livro em 99. Tinha ideia toda na cabeça. Perdi o livro, cara. Deu um pau no meu computador, eu não tinha salvo. Peraí, qual livro? Esse livro, A Forma da Sombra? Não, o primeiro livro lá. Ah, tá. Que não era nem policial, era uma literatura mesmo. Aham. Uhum. Meio carregado lá. Mas perdi o livro, cara. Eu ainda tenho a história na cabeça, mas eu acho que depois de ter perdido eu não escrevo mais ele. Cara, tá louco. Tava com 80 páginas escritas. Bem triste isso. Eu já perdi capítulos, mas livros inteiros... Não, o livro inteiro, cara, o livro inteiro. Deu pau no computador e já era. Puta merda. Aí eu fiquei um tempo, eu fiquei meio traumatizado com isso e foi logo quando eu tava me formando. Então eu comecei a trabalhar muito, me enfiei muito no direito, fazer pós-graduação, e fiquei muito ligado no trabalho como advogado e acabei parando de escrever um bom tempo. Fiquei um bom tempo sem escrever. No final da década passada, eu saí do trabalho que eu escritório que eu trabalhava, fiquei um tempo parado e resolvi voltar a escrever. Mas aí eu já tava totalmente tomado pelo policial, totalmente. Já tava encharcado de Rubem Fonseca e reli a Patrícia Mello. Eu tinha lido quando eu era garoto também, lá pros 16, 17 anos. Uhum. E peguei, cara, o Aquatofana pra ler de novo. Falei, cara, se um dia eu conseguir escrever, eu quero escrever isso. Cara, eu tô pensando aqui o seguinte, que geralmente não quem eu entrevistei, mas quem eu vejo escrever, né, que eu acompanho mais, geralmente é muito fã de autor estrangeiro. Yeah. Eu sou muito fã de autor estrangeiro também, não digo mais ou menos que os nacionais, né, mas o que eu tô captando aqui é que tu gosta muito de autor nacional. É, eu leio. Tu consome muito, muito literatura nacional. 90% do que eu leio é nacional. E sabe o que que isso tá me refletindo, cara? Eu li teu livro, né, mais à frente a gente fala sobre isso, e tu tem um domínio da gramática, da língua portuguesa, é muito comum eu ver em autor que eu leio o primeiro livro, um lançamento ou outro, que é repetição de palavras, construções mal feitas. Eu não digo nem erro de gramática, porque isso é mais revisão, né? Às vezes é editor, alguma coisa assim. Uhum. Mas a forma como tu escreve, cara, é de alguém que realmente entende e domina a língua portuguesa, sabe? E isso eu te uso com um baita elogio, cara, porque eu acho que... Eu também. Porque assim, não, sério, porque assim, eu, como eu falei, eu consumo muito livros traduzidos, né? Uhum. Isso é muito diferente, tu consumir uma coisa traduzida do que o... Mas tem muito tradutor bom, né? Não, sim, claro, mas... Tem tradutor escritor aí, tem muito tradutor que também escreve ficção. Mas é que, por exemplo, tu lê, tu consumir autores renomados como os que tu consumiu e consome hoje em dia, né? Te possibilitam brincar com a gramática, usar palavras diferentes, vocabulário, sabe? Não, isso com certeza. Se você me pedir pra citar os 10 grandes autores, 9 vão ser... Primeiro que eu não vou ficar citando clássico, porque não precisa. Assim, não, claro, claro. Embora, por exemplo, o Rubem Fonseca que eu citei, eu considero clássico já. Uhum. Mas eu vou pegar o Gustavo Tessa, o Michel Laub, que pra mim é um cara hoje que escreve melhor, tem maior domínio da língua hoje. É o Laub, a Carola Saavedra. São os autores que eu tenho lido. Aí, por exemplo, eu tava meio cansado de ler coisa contemporânea e peguei o Vidas Secas pra reler. Pô, cara, não preciso ler nada de fora, não. Aí logo em seguida eu peguei a Hora da Estrela pra ler. Aí, quer dizer, eu fico passeando ali. Eu tenho lido muita novela, muita prosa curta também. Então, brasileiro é bom de novela. Falando em Hora da Estrela, o início do teu livro tem uma frase da Clarice, né? Desse livro. Tem, cara. Eu já tinha escrito o livro, tá? E tava relendo, eu tava revisando meu livro e peguei pra reler. Hora de ser, eu tinha lido muito novinho, muito novo mesmo. Uhum. Aí é outra coisa, né? Se eu ler mais velho, assim, faz uma diferença. Só pro ouvinte não ficar curioso. Só uma vez se fez uma trágica pergunta. Quem sou eu? Assustou-se tanto que parou completamente de pensar. Cara, tem tudo a ver com o livro. Tudo a ver, tudo a ver. Caraca. Quando eu li isso, eu quase caí pra trás, cara. Eu tava no metrô. Caraca, olha só. Não foi à toa, né? É, o livro e o tema, né? Exatamente. Mas quando eu falei o teu domínio do português ali, eu não tô desmerecendo tradução nada, porque às vezes quando a ideia surge na língua natural do leitor, do escritor, desculpa, né? Não. A construção é diferente, né? Exatamente. Pra quem entende, tem um inglês fluente, é muito melhor você ler o Ulisses direto, né, cara? Mas tem uma excelente tradução recente agora, Ulisses. Então, assim, de um autor, não é só tradutor, né? Puramente só tradutor. Mas só pra fechar aqui a tua biografia, assim, né? Pra dar mais uma pista pro ouvinte de quem é o Fernando. O teu livro favorito de todos os tempos, assim? Livro favorito de todos os tempos? É o que tu leu 18 vezes lá no ano, não? Não. O Baile Verde, não. É o Estrangeiro do Camus, cara. Caraca! Estrangeiro. Cara, me falam tanto desse livro, cara. Pô, se você não leu, tem que ler, cara. Isso aí é a quintessência da literatura. Cara, olha só, geralmente, lá vou eu puxar teu saco de novo. Amigos meus que entendem de literatura amam esse livro, cara. Dizem que ele tem o melhor primeiro parágrafo da história da literatura. Depois, se você jogar isso na internet, você vai ver. Pega lá o oráculo e joga lá, primeiro parágrafo do Estrangeiro de Camus. Aí vai ter um monte de gente, tem vários estudos, vários trabalhos dizendo como é perfeito. Uhum. Tanto é que depois que eu li isso a respeito disso, enfim, eu cheguei a ler os estudos, mas eu comecei a ler matérias a respeito e tal, eu fiquei... ficcionado com primeiros parágrafos. Assim. Coisa que me deixa preocupado é primeiro parágrafo de livro. É a primeira impressão que tu dá, né, cara? Tem que ser bom. É, é importante, é importante. Lê, porque todo mundo que estiver ouvindo tem que ler, cara. Estrangeiro é o melhor livro que eu li, sem dúvida. E, aliás, o meu autor favorito, o Campos. Nota mental, então, em áudio. Marcelo, você precisa ler O Estrangeiro de Campos. Pronto. Depois não esqueço. Esse não é o primeiro livro que tu escreve, né? Não, não é. Eu escrevi... Quando eu voltei a escrever, foi ali em 2009, por aí, eu fiquei, quer dizer, 10 anos sem tentar escrever um livro. Uhum. Parei em 99, 2000, voltei ali em 2009, 2010. Eu sentei e saí escrevendo igual um louco. Eu escrevi 3 livros em 1 ano. Caraca. Cara, e assim, 3 livros de 350 páginas. Uhum. Todos muito policiais. Na época eu tava, pra citar um autor estrangeiro, eu tava lendo muito John Grisham. Uhum. Que eu também não sei se é assim se pronuncia exatamente. Mas... eu imagino que seja, cara. Eu também não sou muito bom em pronúncia, não. Mas enfim, eu tava lendo muito John Grisham na época, assim, junto com algumas leituras da Patrícia Mello. Sim. E aí tava muito... E o Garcia Rosa também, tava lendo muito Garcia Rosa. E comecei a escrever policial, porque eu tava ali, né? Eu tava dentro do copo, né? Então tinha que reproduzir aquela fonte. Cara, mas 3 livros num ano, cara? Foram 3 livros num ano. O primeiro de 360 páginas, o segundo 320 páginas. Aí o terceiro era... eu parei na página 120, cara. Aí eu falei, porra, não tem nada a ver com o que eu... Totalmente, eu tô escrevendo muito e à toa. E assim, esses dois primeiros são, se chamam O Procurador e O Pastor. Eu ensaiei fazer uma publicação, autopublicação pela internet. Uhum. Mas não... É difícil, né, cara? Você tem que saber se promover. Eu também acho que os livros não estavam exatamente prontos, né? Não eram bons o suficiente pra serem publicados, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu fiquei muito na dúvida na época. Porque eu realmente queria escrever profissionalmente. Então eu comecei a procurar na internet o que eu precisava fazer para escrever profissionalmente. Mesmo. Isso depois de ter escrito os 3 livros já. Não. Isso ali no processo. Isso antes. No primeiro ainda. Uhum. Aí eu achei um site bem interessante, que eu não me lembro o nome agora mesmo. Livrocast. Tô brincando. Não, Livrocast não, cara. Poderia ter sido. Deveria ter sido. Não existia na época, né? Ah, pô. Ainda bem que não foi, né? E ali a pessoa dava uma... Eu acho que era a Laura Bacelar, é uma agente antiga, experiente, editora antiga. E dava algumas dicas, e uma das dicas era: manda pra leitura crítica se você tem dúvida a respeito da tua capacidade. E aí eu entrei em contato com ela, falei: ô, Laura, você faz leitura crítica? Ela falou: olha, eu não faço leitura crítica, é de ficção, mas eu conheço uma pessoa aí do Rio de Janeiro que faz e tal. E me indicou a Lúcia Faco. Uhum. Que é uma professora da UERJ aqui do Rio. Eu entrei em contato com ela e falei: Lúcia, olha só, eu escrevi, cara, 360 páginas e eu não sei o que fazer agora. Não sei o que fazer. Você pode ler pra mim? Ah, claro, leio sim. Aí ela mandou um e-mail ótimo. Tipo, eu não douro a pílula. Se for ruim, eu vou dizer que é ruim. É ótimo. Né? Melhor, né? Claro, senão levanta falsas esperanças, né, cara? Pô, exatamente. E não é um serviço gratuito, você paga. Claro, com certeza. Então, assim, ela começar falando isso, eu já achei ótimo. E há um problema, a gente que recebe pra fazer o serviço e elogia só por elogiar pra, né? Tem, claro que tem. Pro cara não sentir que gastou dinheiro à toa, claro. Né? Certamente, né? E aí eu mandei pra ela e fiquei esperando. Cara, mas eu fiquei numa ansiedade, assim, enorme, porque eu defini que, dependendo da resposta dela, eu pararia. Uhum. Pô, não vou ficar gastando o tempo que eu gastei escrevendo igual um louco, obsessivamente, pra não dar em nada, cara. Tem que recolher, né? Recolher a minha insignificância, se for o caso. E aí ela demorou, cara, acho que uns 2 meses pra me responder, que não é o caso. Ela normalmente responde rápido, mas, sei lá, enfim, tá enrolada na faculdade, que era final de ano, sei lá. E aí, quando ela me respondeu, é uma das primeiras coisas que tem, assim, no que ela no e-mail, não no laudo, que ela fez um laudo bonitinho e tal, mas no e-mail assim, poxa, eu achei que havia uma bomba e eu me diverti. Eu falei, ai, caraca. E alívio. Aí apontou todos os defeitos que tinha. Falei, nossa, você cortar muita palavra, você tem que estar muito cheio. Mas continua escrevendo que você leva jeito, assim, não desiste. E eu nem tinha falado pra ela que dependia dela. Uhum. Não falaram nada pra ela, nem conhecia ela, vou ficar falando o que eu decidi da minha vida. Enfim, isso me deixou muito satisfeito. E aí eu caí dentro do segundo imediatamente, sabe? Falei, opa, dá pra escrever. Aí escrevi o outro, e escrevi o outro. E aí no meio do terceiro eu parei e falei, não, cara, vou mudar radicalmente, não tá legal. Eu continuo escrevendo muito, tá muito prolixo, tá muito complexo, as tramas muito, muito tramosas, muito direito, tinha muito direito, os dois primeiros livros eram muito direitos. Era mais o advogado do que o escritor falando ali, né? É, não, o primeiro era, girava em torno da eleição do procurador, do Ministério Público, procurador-geral de justiça. Enfim, a mulher sabia o segredo do cara e tal. Eu até gosto dessa trama, assim, mas era muito tramo, era muito direito, não era exatamente o que eu queria, não. Então eu parei no meio do terceiro e falei, não, vou mudar isso, cara, eu vou fazer o contrário, eu vou escrever menos, eu vou cortar tudo, vou secar o meu texto. E comecei a fazer umas oficinas também, porque eu tava com algumas dificuldades específicas de disciplina, de soltar um pouco a cabeça, né, viajar um pouco mais o texto. Meu texto tava muito próximo do técnico, né, aí eu fui fazer uma oficina com o Arnaldo Bloch, que era uma oficina assim, para liberar a cabeça mesmo, barata oficina, escrita como libertação. Então ele ensina alguns exercícios que você faz antes de escrever, para quando chegar na hora de escrever, soltar um pouco a mão. Cara, coisa de principiante, né? A verdade é essa. Eu hoje em dia, naturalmente, sento na frente do computador e saio. Não faço nenhum exercício antes de escrever. Mas valeu muito a pena na época. Mas é o que a gente falou antes, né, cara? Que é um processo do cara que quer escrever, né? Sim, sim. Natural, natural. Tem que ter um acompanhamento, cara, tem que ter... Foi muito importante pra mim. Ele me falou uma coisa muito legal no final da oficina. Ele terminou no último dia, que era tipo uns 2 meses de oficina. Eu não lembro exatamente, um mês e meio, uma coisa assim. Aí no último dia ele foi falando pra cada um dos alunos o que ele achava e tal, o que que podia fazer, onde é que podia melhorar, o que que podia procurar. E pra mim, ele deixou por último, ele olhou pra minha cara e falou, cara, você não sei o que fazer não, você já é um escritor. Caraca! Aí, cara, aí danou esse velho. O ego foi lá pra cima, eu cheguei em casa, falei, Cristiane, vamos tomar uma cerveja hoje que eu vou comemorar, porque eu já sou. Cara, uma perguntinha, cara, tu chegou a mandar teu livro, entrar em contato com esses caras, essa professora da UERJ e esse professor aí da oficina, né? Cara, a Lúcia, eu tô devendo o livro pra ela, não mandei, ela não pôde lançamento aqui no Rio, mas eu tenho contato direto com ela aqui no Facebook, a gente fala bastante. O Arnaldo, eu até fiz contato com ele, pedi, perguntando pra onde é que eu mandava o livro, mas ele não respondeu, então eu deixei quieto, ele não deve estar querendo ler. Aí, enfim, eu fiz outras oficinas, né, fiz com a Carola, depois, que aí eu acho que foi a grande virada, assim. A Carola me ajudou muito com esse livro, especificamente A Forma da Sombra, ela foi uma espécie de orientadora do livro, eu escrevia, ela tava do meu lado e tal, vai por aqui, para com isso e tal, investe nisso aqui, isso foi muito legal, ela foi realmente uma madrinha pra mim. Mas com todos eles eu mantive algum tipo de contato pra dizer, pra falar do livro, assim. No final eu agradeço mesmo. Ah, verdade. Agora, de repente, se eu for reler teu agradecimento do final, eu consigo pescar uns nomes ali. Todos eles estão lá. Mas, Fernando, como é que é a tua rotina de escrita hoje em dia, cara? Tu falou que não tinha disciplina e tal. É, eu escrevo, eu gosto de escrever pela manhã. Dependendo do emprego que eu esteja, eu tenho tempo ou não pra fazer isso. Se eu não tiver tempo pra fazer isso, embola um pouco a minha rotina. Mas eu, no momento, tô com tempo. Então eu tenho... O que tá faltando em mim agora é um pouco o foco mesmo para escrever. Porque eu tô, enfim, um pouco dedicado também à Forma da Som. obra. A divulgar, lógico, né? É, embora, depois a gente pode falar sobre isso, mas segundo César Aira, que é um autor argentino, isso aí é besteira. O autor não tem que divulgar. Quando eu tiver a idade dele, os livros publicados que nem ele, eu paro de divulgar também. Até eu chegar lá e divulgar mais. Mas enfim, eu gosto, a minha rotina normal, quando eu entro num ritmo forte de escrita, é escrever pela, eu gosto de escrever pela manhã e escrevo, por exemplo, quando eu escrevia Forma da Sombra, eu estava trabalhando no escritório próprio ainda, história da minha família, então eu sócio do escritório, então eu chegava lá meio-dia, 11 horas da manhã. Sim. Acordava 6 horas da manhã, tomava café, dava uma lida no jornal, 7 horas da manhã eu tava escrevendo, ficava escrevendo até 11 da manhã, 11, meio-dia mais ou menos, parava, almoçava e ia pro trabalho. Isso é o ideal, cara, isso aí, se eu puder fazer isso, eu vou escrever 2 livros por ano. Primeiro que meus livros são curtos agora, eu escrevo novela. Uhum. Eu não sei se 2 livros, mas eu vou escrever muito por ano, escrever o ano inteiro. Dizem que o maior inimigo do escritor é ter que trabalhar, pagar as contas, né? Até o cara se estabelecer. Ué, cara, isso é horrível, bicho. As pessoas têm que comprar mais livro. Mas enfim, eu agora voltei, enfim, tô com uma rotina de trabalho mais leve também, então eu tô voltando a escrever, tô começando a escrever uma história agora, começando, não sei onde é que vai dar, não sei se é conta, se é novela. Eu acho que é novela, mas tô brigando aí com a personagem ainda, ela tá nascendo, tá um parto meio duro aí, mas, uhum, mas tô começando agora, então se eu conseguir manter essa minha rotina de trabalho hoje, eu vou entrar rapidamente no ritmo desse livro. De manhã, café pra caramba, sem musiquinha, sem nada. Seco, só, né? Café e os gatos que ficam aqui roçando a minha perna. Mas tem aqui em casa gato, tem mais gato que livro. E lendo, né, cara? Tem que ler sempre. Eu acho que o escritor parar de ler, cara, é até pior do que ele parar de escrever. Uhum. Eu não me lembro quem foi que falou há pouco tempo atrás. Ah, mas eu quando escrevo, não gosto de ler nada pra não ser influenciado. Cara, isso não existe. Primeiro que você é influenciado por tudo, cara. Você é influenciado por tudo. Cara, o teu vizinho aqui brigou com a mulher dele, tá influenciando o que você tá escrevendo na hora, entendeu? Sei lá, passa um ônibus lá na rua buzinando, o nego se xinga no trânsito, você tá aqui escrevendo, isso vai te influenciar. Tua mulher acorda de mau humor, isso vai te influenciar. Seu filho levou bomba na escola, isso vai te influenciar. E essas coisas são coisas que acontecem o tempo inteiro, tipo, café esfriou na cafeteira, tá escrevendo, isso vai te influenciar. Por que a obra literária não pode influenciar? Ela influencia desde o início, e ela vai continuar influenciando, e a música que você ouve, enfim, tudo. Cara, eu concordo novamente contigo, cara. Eu já ouvi essa frase em algum lugar também e eu acho besteira. Eu acho uma tremenda bobeira. Mas então, tu escreveu 2, 3 livros, né? Tu abandonou o terceiro e tu não chegou a publicar eles. Não cheguei a publicar. Eu tentei autopublicação, mas desisti rapidamente. Dois ou três amigos meus foram lá, imprimiram ele e depois eu desisti. É por isso que eu falei que a Forma da Sombra é, entre aspas, o primeiro livro, né? É o primeiro publicado. É o primeiro publicado uhum. Editora, enfim, eu não paguei nada, a editora foi... Editora Caligo, né? Isso. É bom deixar claro. É. Bom, aqui embaixo na postagem tem link de compra, o pessoal vai se localizar bem facilmente aqui pra chegar até teu livro, não tenha medo disso, tá? Graças a Deus, tem que fazer igual lá o Ciro Bottini, compre! Compre. Mas vamos lá, cara. Tu tava no metrô indo trabalhar. Exatamente. E foi daí que veio a ideia do livro? Não, mais ou menos. Não. Eu tava... Eu tinha que escrever um projeto de livro. Uhum. Eu pensei, a primeira coisa que eu pensei foi escrever uma história de alguém que fosse muito isolado, que tivesse isolado de tudo, vivesse isolado e que esse isolamento começasse a provocar alterações na personalidade da pessoa. Então a primeira ideia que eu tive foi essa. Quando eu tive essa ideia, eu tava no metrô, esperando o metrô. E eu fui começando a pensar como é que eu vou criar, o que que eu vou criar, como é que vai ser, por que isso também, né? Por que que a pessoa tá isolada? Enfim. E chegou o metrô e eu olhei na cara do condutor lá do metrô, sabe? Eu falei, pô, já sei quem é o cara. O cara que vive isolado embaixo da terra, que vive sem contato com ninguém, ao mesmo tempo tem contato com milhares de pessoas todo dia, né? O cara é o cara lá que tá conduzindo o metrô. Então, o livro, ele é todo calcado no personagem, né? Ele é a construção de um personagem. E a partir dessa construção desse personagem, começa a surgir uma trama, vamos dizer assim. E a partir dali, a partir do momento que eu conheci o personagem, normalmente as pessoas acham que isso é muito viagem, eu não acho, não. A gente conhece o personagem, a gente conversa com ele, ou tenta conversar. Claro, claro, isso sem dúvida. Enfim, a gente entende o que... quem é, a gente forja toda essa personalidade a partir daí. E isso é muito importante. A partir desse, nesse caso, a partir daí, eu entendi o que que era, qual era o problema dele, porque que ele vivia isolado. Enfim, uma pessoa que se descobre diferente de repente, ou nem tão de repente assim, né? Uhum. Mas se descobre naquele momento, a gente chega na vida dele, né? A gente, o leitor aí, né? Chega na vida dele no momento em que ele tá, de fato... aceitando que ele é diferente. E a partir dessa constatação, ele começa a ter, enfim, aquelas fases todas de não aceitar isso, de buscar entender o que é, por que é. E isso gera uma série de conflitos dentro dele que culminam com alguns probleminhas, né? Vários. Para outras pessoas, não muito para... Problemas que vão fazer você ter medo do autor. tô brincando. Isso é só um exagero da minha parte, tá? Mas então, bom, tu já falou da sinopse do livro agora, né? É, acho que é básica, acho que essa é a história. É, né? A história de um homem que não tem nome. Achei muito, muito legal isso, achei muito ousado, inclusive. Isso tem sentido, né, cara? Ele não tem nome porque ele ainda não descobriu quem é. Sim, e porque ele também, ele não é ninguém nesse mundo. Exato. De pessoas que pegam o metrô e que vivem nesse rio, né? Então tem tudo a ver. Então é um cara, basicamente, eu tô tentando reconstruir a sinopse só pra ficar um pouquinho mais evidente na cabeça do ouvinte. Ele trabalha no metrô, ele não sabe quem ele é nessa multidão, e é como o Fernando falou, ele vai passar por todas as fases de descoberta, né, de estudo de si mesmo, literalmente estudo, né, ele vai comprar livros e vai buscar entender a sua rotina, os seus medos, os seus prazeres, né? É, a sua natureza, né? É, de modo mais complexo que possa existir. E, enfim, uma outra coisinha que eu acho legal falar desse personagem, só desse teu amigo aí, Fernando, é que ele prefere a escuridão do que a claridade, eu acho que isso fala muito. É o outro, eu acho até que ficou óbvio ali, né? Essa alegoria. Prefere tá à margem, ele prefere tá até por não saber quem é, por ter medo de descobrir o que é, né? Eu acho que é um... Bom, não sei se é essa a tua conclusão também, mas a ideia era... Não, é assim. A ideia era essa. E ele se vicia nos trilhos do metrô, né? Ele se vicia nessa solidão que ele encontra debaixo da terra, onde ninguém olha pra ele. Uhum. É, ele descobre que ali ele é forte de alguma forma, né? Que aquilo ali ele não se vê diferente ali, ele não se acha diferente, ele se acha importante, tá isolado. Porque aí tá ele com ele mesmo, aí todo mundo é importante. E aí vamos pra outra alegoria, que é o título do livro, né? A Forma da Sombra. O protagonista, ao meu ver, pelo menos, pode me cortar, tá? Uhum. É essa sombra que busca dar forma a si mesma. Uhum. Né? Então, o título do livro é muito bonito, que é uma brincadeira legal de palavras, né? Sonora, Forma da Sombra. Embora também seja um clichê, assim, cara, foi difícil demais escolher esse. É um paradoxo, né? Uma sombra com formas, assim, eu não sei explicar o que eu pensei agora, mas geralmente a sombra não tem contornos, né? Não é uma silhueta, né? É mais uma... Só se você souber, enfim, se você estiver projetando ela proposital. Sim. É uma lâmpada projetando numa pessoa, você vai ver a forma da pessoa, mas quando você não sabe o que é, você vai descobrindo a forma, você vai descobrindo o que é a partir da sombra. É mais ou menos essa ideia. E assim, como leitor, Fernando, eu achei muito legal que nesse processo de ler teu livro, eu encontrei, bom, um clássico, né, que tu deve conhecer, que é o Kafka. Uhum. Né, eu encontrei um pouco de não tô falando que tu copiou nada, tá? Uhum. Mas é um clima muito parecido da metamorfose do Kafka. Uhum. Aquela questão da pessoa não se entender e olhar o mundo com outros olhos e se mudar ao longo da história. Uhum. Né, mudar de uma forma diferente. Tem um pouco dessa lógica do absurdo também. Isso tem. Isso é influência direta, tá? É tanto dele, mais até do Camus. Uhum. Eu preciso ler. E eu não sei se tu conhece, cara, a autora nacional, jornalista também, né? Bem conhecida, a Eliane Brum. Ela escreve na Época e tal. Ela tem um livro que eu li chamado Uma Duas, que é um livro bem visceral, assim, cara. E eu encontrei as páginas do teu livro, assim. Eu vou comprar, já tá aqui. Uma Duas, Eliane Brum. É um livro muito bom. É fino, poucas páginas, também a história curta, né? Bem direta, sem medo de contar o que tem que contar, sem medo de analisar o que tem que analisar, uhum. né? E eu encontrei essas referências na tua história, não tô falando nada demais, tá? Só tô colocando realmente, são influências que eu pude, eu como já li outras coisas, né? Eu acho legal, É, o da Bruna eu não conheço mesmo, mas o Kafka certamente tem influência e, yes, e você não dá pra negar, não é uma influência proposital, mas é, uhum. é eu tava lendo Kafka na época, não A Metamorfose, tava lendo, se não me engano, O Processo, lá com a Carola, no curso que eu tava fazendo com ela. Outro excelente livro dele. É um livro difícil, sim, mas é um excelente livro. O Kafka é, você tem efeito sonoro pra... Eu posso inventar um, cara, que efeito tu quer? O Kafka é foda, né, cara? Cara, bom, entendeu? Então, assim, não tem como você... Cara, não tem como você ler um livro desses autores e não sofrer algum tipo de influência. Eu tratei desses autores agora aqui só pra te entender. Porque geralmente o ouvinte tá conhecendo teu livro agora e é bom ter um parâmetro, sabe? Uhum. Tipo, o Kafka, que é um autor que geralmente todo mundo já leu alguma coisa ou outra, de saber qual é o clima do livro, qual é... Não clima, não recriação, mas a essência, sabe? Eu acho, assim, eu opino... que é um estranhamento uhum. que parece que vai ficar ruim e mais atrai, né, mais seduz. É o sentido do terror, né, cara? Pra mim, o terror pra mim é um recurso literário, tá? Uhum. É, tanto o terror como o gênero policial eu uso como recurso literário. Eu uso porque eu acho que a literatura, eu tenho uma opinião bem objetiva da literatura, assim, bem clara pra mim. Acho que a literatura é algo enorme, é arte, ela precisa, ela tem obrigação de transformar a linguagem, ela transformar o leitor. Eu acho que o cara tem que se sentir um pouco diferente depois de ler o livro. Eu acho que isso tudo é muito importante. Mesmo, acho sinceramente. Mas tem que ser divertido também, cara. Uhum. Entendeu? Então, assim, o terror na minha obra, ele tem essa intenção de transformar a obra em algo prazeroso mesmo. Não que se não for, não vai ser prazeroso, mas é porque talvez eu não tenha descoberto outro meio uhum. ainda, né? Ter desenvolvido outro meio. Então, isso faz parte. Você provocar no leitor algum tipo de reação já é legal. Já é sinal de que ele assimilou alguma coisa, né? De que você modificou nele alguma coisa. Você provocou. Com certeza. Então, e quando é pelo estranhamento, quer dizer, quando era pra ser uma coisa que era pra ser ruim, mas você tá se atraindo, isso é muito legal, cara. Então, assim, é um estranhamento. Você tem medo de estar ali naquele metrô, mas você quer estar, você quer ver o que vai acontecer. É mais ou menos essa a ideia. E tu mistura muito bem, cara, a questão do terror com essa questão, entre aspas, aí, vamos tentar colocar assim, existencialista do teu texto, do teu personagem, né? Essa questão de descobrir quem ele é mesmo e tal, e se entender nessa multidão que cerca ele, com o que tu falou lá no início, que é a questão policial. Uhum. Assim, não é um texto que vai te assustar apenas. Não, é essa a ideia. Senão seria menor, né? Claro, e é isso que eu tô falando. Tipo assim, quando eu falo assustar, tá? Porque assim, eu como leitor, talvez tenha sido só comigo, mas uhum. ele não me deu um susto, ó, uhum. mas ele cria um ambiente meio pesado, meio sombrio, meio, tem uma palavra exata pra isso, meio opressiva, uma narrativa meio opressiva, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo com a questão policial, de bandido e policial, de bem e mal, de perseguição, dá uma uhum. dinâmica muito bacana pro teu livro. Aí é muito de origem mesmo, né, de influência, a parte policial aí também é. Não tinha muito como eu fugir disso. Uhum. Mas é porque, inclusive, ele precisa de um antagonista, né? Ali é o clássico ali. Ele precisa de uma força que funcione ele. Sem um antagonista real ali, ele vai ficar só discutindo com ele a natureza dele. Então, ele não tem uma impulsão. É, talvez, uma das conclusões dele. Né? Eu ia matar um livro agora, mas enfim. Tem que ser impulsionado. Acho que todo mundo tem que ser impulsionado. Ô, Fernando, voltando um pouquinho ali atrás, cara, que tu falou que a trama central, antes de pensar no metrô e no personagem, era pensar num protagonista isolado. Uhum. O que tu queria trabalhar nesse livro, cara? Tu queria trabalhar elementos como tu mencionou ali, terror e tal, ou tu queria tratar de críticas ou reflexões? Ou... A ideia inicial meio, é porque assim, o terror e o policial, eles surgem naturalmente, eles são um recurso natural pra mim. Uhum. Quando eu voltei a escrever, né, 2009, 2010, eu voltei no, dentro do gênero, né? E não saí. Porque é um... Tá natural, eu não sei. Se você perguntar pro Rubem Fonseca, talvez ele saiba te dizer por que ele escreve policial, não sei. Uhum. Eu nunca ouvi ele respondendo isso, até porque ele não dá muita entrevista. Né? mas eu não sei por que ele escreve. Ele escreve porque ele escreve policial, entendeu? Então, assim, quando eu penso em escrever um livro, eu não penso em escrever, ah, eu vou escrever essa história porque essa história fica boa em policial. Eu sei que naturalmente ele vai ver alguma coisa próxima do policial ou próxima do terror. Porque é normalmente o que eu escrevo. É a área onde eu me sinto bem. Eu acho, eu tenho vários projetos de livro aqui salvos em arquivos de literatura sem gênero, de literatura, enfim, que não dá pra você classificar num gênero, mas eu ainda não consegui desenvolver esses projetos. Eu sempre pendo pro lado do terror e policial. Então, quando eu pensei em escrever, não, eu não pensei, ah, eu vou escrever isso porque eu quero escrever um livro de terror assim. Eu já sabia que ia ser alguma coisa de terror ou uhum. policial. O que eu queria era, não sei porquê, escrever um livro sobre alguém que vivia isolado e que esse isolamento provocava nele uma alteração de comportamento, ou então, não uma alteração, mas fazia aflorar nele um comportamento latente. Talvez uma desconexão com os outros, né? Tem várias coisas que me levaram até aí. Leituras, filmes, enfim, nada muito direto, muito específico, mas eu comecei a... Por exemplo, eu tenho um outro livro escrito, que eu escrevi antes da Forma da Sombra, se chama Paranoide, que ia ser o meu livro que a Caligo ia publicar, mas no processo de publicação eu escrevi a Forma da Sombra e a gente trocou, que eu achei que estava mais pronto a Forma da Sombra. O Paranoide são duas pessoas que sofrem de paranoias, enfim, paranoias bastante delirantes, e que começam a projetar a paranoia no outro. Um no outro, por acaso, eles se encontram por acaso, são dois paranoicos que não deveriam ter se encontrado, mas que se encontraram e projetaram um no outro a paranoia. Então começa um a perseguir o outro, achando que o outro tá perseguindo ele, entendeu? Cara, eu não sei de onde veio essa ideia, mas a ideia vem inteira. Eu, pra escrever o livro, eu pensei em dois. Na verdade, eu até sei. Vem de uma aula aí de medicina legal, em que um professor aqui do Rio de Janeiro, num curso, grande professor de medicina legal aqui do Rio, ele falava, quando tava dando aula sobre psicose e tal, aí ele falava que o sádico e o masoquista nunca vão poder interagir, porque quando o sádico vir que o masoquista quer sofrer, ele não vai fazer o masoquista sofrer para ele sofrer de verdade. Velho, então, faz sentido. Eu achei essa ideia, essa construção fantástica. E, enfim, é um paradoxo o negócio, né? Então, eu tinha pensado inicialmente em escrever uma coisa sobre isso, mas aí acabou, sadismo, masoquismo, porra, isso aí todo mundo já falou, né, cara? Vou pensar numa outra coisa. Aí comecei a construir em cima dessa ideia e falei, porra, esses dois malucos, cara, paranoicos, topassem um com o outro e projetassem a paranoia de um no outro. Então essa daí nasceu a ideia do livro, que no final das contas você não sabe se os dois existem, se um existe, se o outro não existe, enfim. Caraca. Essa é mais ou menos a ideia do livro, de deixar o cara meio confuso mesmo, o leitor meio confuso. Tu vai publicar isso agora, né, cara? Tá sendo avaliado, Bacana, muito bacana, cara. Então é assim, essa, eu tenho uma origem concreta, entendeu, Marcelo? É assim, eu te afirmo, ó, eu lembrei daquela aula lá que eu tive com o cara, porra, eu achei, né? Olha, a Forma da Sombra, eu não sei se foram vários momentos, assim, várias coisas que foram somando, mas eu achei que talvez eu pudesse escrever alguma coisa sobre alguém que tivesse muita coisa latente e que só pudesse mostrar aquilo se sofresse algum processo de descoberta, e que esse processo era disparado pelo fato dele viver isolado, e aí isolado eu passei a, né, exagerei, e o isolamento virou isolamento físico mesmo, né? O cara viver embaixo da terra, sem ver o sol e tal. Nasce mais ou menos disso. Cara, eu pergunto porque, assim, é lógico que todo livro o cara pode pegar, ler de boa e se divertir, comprar história como se fosse um personagem qualquer, acontecendo uma coisa com ele, enfim. Só ler, por ler, né? Da mesma forma, os livros podem trazer metáforas, trazer aprendizados, trazer reflexões, né? O teu livro, cara, por isso que eu perguntei qual é a origem dele, o que tu queria fazer com ele, se tinhas claro já na tua cabeça ele, além de trazer uma questão, um crescimento muito grande do protagonista, que ao mesmo tempo refletem em questões pro leitor, que nem aquela frase da Clarice Lispector que eu li antes ali. Uhum. Quem é você? O que você faz? Isso essa é muito... a ideia. Essa é a ideia dele, tá? Sim. É, mais ou menos essa é a ideia central. Agora, que eu sabia que ele ia ser de terror ou de policial, isso eu já sabia. Então, mas aí que tá, cara. Ao mesmo tempo que tu consegue fazer isso pra pessoa em si, pro indivíduo, pro protagonista, pro maquinista, pra pessoa que tem medo dos outros ou não se reconhece nos outros, né? Que é o teu narrador. Uhum. Tu consegue criticar a sociedade também, cara. É, mas aí eu acho que é natural. É discurso, cara, é um discurso natural. Uhum. É, sei lá, eu acho que a crítica direta é muito chata, é muito hipócrita, enfim. Mas eu acho que em tudo que a gente faz acaba sempre tendo alguma crítica, né? Alguma coisa assim. Uhum. É, a ideia era provocar algum tipo, sim, de reflexão a esse respeito. Ou pessoal ou geral, tá? Cara, conseguisse. Eu repito, conseguisse. O resultado disso pra mim, cara, foi assim, o teu livro, como tu falou, ele é relativamente curto, tem 112 páginas. Uhum. Então tu pensa, um livro fino, 112 páginas, eu leio rápido. Isso não é uma regra. Não, não é. Se o texto for ruim, por exemplo, tu vai empacar e vai demorar, né? O resultado dessa mistura de terror policial, essa questão sociológica, entre aspas e tal, é até um pouco de fantasia, talvez, ali, esse clima sombrio, que extrapola o terror às vezes, né? É, faz com que essas 112 páginas, cara, apareçam ainda menores, sabe? Eu li assim numa atacada, assim. É um contão, né? Isso, é um contão. Exatamente. E ele é muito rápido, ele é muito sedutor, ele é muito intrigante, sabe? Os capítulos são mínimos, né? E eles têm uma... talvez seja herança da tua questão do estudo de comunicador, ou de roteiro, ou o trabalho que tu fez na produtora lá. Essa questão de ele começar de uma forma que tu não entende o capítulo, uh-huh. a parte maiúscula no superior da página, né? Que não é um título, mas é uma espécie de olho que tem em revistas, em matérias, né? Que tu lê aquilo, de certo modo, ele resume o que está por vir, mas tu não sabe, não consegue extrair aquilo, aquela parte. Uhum. E quando tu lê o capítulo, uma, duas, talvez três páginas, se os capítulos são pequenos também, tu entende a jogada inicial. E isso é muito gratificante pro leitor quando ele, caraca, porra, esse autor me pegou, sabe? É, isso é legal. Caraca. E aí vai, né? É a ideia, você não para de ler. Isso que te prende, né, cara? Eu fiquei muito satisfeito, acho que semana passada ou há duas semanas atrás, o Santiago Nazarian publicou lá no timeline dele do Facebook que tinha gostado do livro, que leu, que no início ficou meio reticente pra ler, mas pô, leu e gostou. E eu acho que o comentário mais divertido dele foi, pô, eu li numa noite. Caraca, isso vale muito. Isso vale muito, isso vale tudo, cara. Isso vale tudo. A tua vontade de conversar comigo, né, de querer falar sobre o meu livro no LivroCast, isso vale muito, cara. Isso aí vale sinceramente, se tivesse aquela perguntinha, você quer ser um escritor, você quer vender muito, você quer ser sucesso de crítica, você quer ganhar muito prêmio. Uhum. Cara, eu adoro ouvir que as pessoas gostaram do meu livro. É o que eu mais gosto. Eu não sei o que é um escritor que vende muito, então eu também... se isso não acontecer pra mim, sabe? Eu também nunca ganhei nenhum prêmio. Eu ganhei uma vez uma feira de ciências na quarta série, na quinta série, sabe? Então, assim, eu nunca ganhei prêmio, eu não sei o que é vender muito. E, cara, eu tenho ouvido muito elogio, isso tem me dado um prazer, assim, acima da média, tá? Eu tô muito feliz com isso. Uhum. Isso, pra mim, é satisfação plena. Satisfação plena. E alguém que eu admiro, uhum. O Santiago é um cara que eu admiro, né? Que eu conheço o trabalho dele, conheço a obra dele, um bom autor, né? Excelente autor. O cara dizer que leu meu livro numa noite, que adorou, pô, isso aí, cara. Cara, eu imagino como seja. É bom demais. Falando por mim, né? Não é só porque isso vai pro ar, porque o pessoal vai ouvir, porque eu recebi teu livro e pude ler, sabe? Uhum. Tem outros episódios, quem quiser procurar pode ouvir, em que eu tô falando com o autor e eu critico uma coisinha ou outra, e realmente, aqui poderia melhorar e tal. Porque eu tento ser sincero sempre, sabe? Uhum. E realmente, cara, eu recebi teu livro, se não me engano, numa quarta-feira, e eu ando com a rotina bem corrida, cara. Eu tenho lido, por exemplo, na academia, sabe? Uhum. E eu li teu livro praticamente em duas vidas, tipo, em dois dias, né? Claro. Na academia, assim. E caraca, eu acabei num sábado teu livro, e eu pensei, velho, eu não vou incomodar ele no fim de semana. Segunda-feira, a primeira coisa que eu fiz foi te mandar um e-mail. Cara, tá disposto a bater um papo comigo e tal, porque eu acho muito bacana isso, e realmente parabenizar pessoalmente, cara, pela obra que tu escreveu, assim. Bom, cara, é muito bom, fico muito feliz. Aliás, a minha primeira entrevista entrevista assim, falando. Eu já respondi e-mail, né? Uhum. Por e-mail, mas por áudio é minha primeira entrevista. Muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. Eu espero que tu goste do resultado final também. É que eu sou meio tímido, assim, mais ou menos, no início. Então a minha voz fica parecendo que eu tô meio sonolento, que eu sou blasé, mas não é não, cara. Eu tô explodindo de felicidade. Ah, que bom, cara. Que bom, que bom. Fico feliz e espero que tu consiga. E tu merece, né? Ouvir vários outros elogios de outras pessoas, não só minha, né? Enfim, cara, eu realmente espero que através do Livrocast mais pessoas e nas entrevistas que se deu por aí, mais pessoas conheçam a tua obra, que realmente. Eu nunca falei isso aqui, né? De notas e tal, mas eu sou obrigado, eu dei 5 no Scoop do teu livro, porque realmente é merecedor. Eu tô querendo descobrir quem foi que deu, cara. Só teve uma pessoa que não deu. Caraca, olha só, olha só, olha só. A gente... Mas deve ter dado 4, porque tá lá 4. A gente não pode elogiar as pessoas que elas se soltam, né? Mostra a cara, né? Tô brincando, cara, tô brincando. Fernando, então aqui, vou puxar uma conclusão final minha, tá? Só pra dar um arremate final e depois tu complementa com as palavras e fica à vontade pra dizer onde o pessoal te encontra. Quando que vai sair essa paranoide, esse paranoide, paranoias? Paranoide. Paranoide. Quando vai ser publicado, que eu fiquei curioso. Espero que breve, espero que breve. Eu quero ler mais coisa tua, cara. Sinceramente, quero ler mais coisa tua. Mas então, deixa eu só fazer um encerramento meu aqui nesse episódio, tá? Eu conheci teu livro, como eu falei, pelo Lucas e pela Carol, né? Uhum. Que foi o primeiro contato que eu tive, depois tô aqui falando contigo. E eu achei, cara, desde assim, ó, desde o início, que veio de um cara que eu gosto muito, que é o Lucas, né? O book trailer do livro, ele é muito bem feito. É, legal, legal. Ele é muito bacana, é o que tem que ser, direto, sucinto, e ele traz o clima do livro, aquela questão dos trilhos do metrô e tal. Uh-huh. A capa do livro, cara, me deixou curioso. É. Então, assim, eu tô falando por quê? É uma história muito bem escrita, como eu falei, ela é bem redonda. A cronologia dela é uma coisa fantástica, assim, de brincar com o passado, com o presente, e trazer, não é nem flashback, é mais uma questão de construção mesmo. Mesmo, sabe? Uhum. E eu achei muito bacana isso, mas o acabamento em si do livro e do trabalho feito pela editora e por quem tá divulgando o teu livro agora é excepcional, assim, cara. É muito bom. E eu vou colocar, eu não sei se isso foi proposital ou não, mas é a visão que eu tive. Fiquei pensando por que diabos entre cada, sei lá, parte tem uma folha negra. Tem uma explicação, cara, ou não? É ritmo, né, cara? É ritmo? São mais ou menos alguns pontos de virada ali da história e a ideia foi da editora, não foi minha, tá? Porque como os capítulos são muito curtos, a minha ideia inicial era dividir o livro em partes mesmo. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. 5 partes. Não acho que ficaria muito legal, enfim. Aí a Bia sugeriu, ó, em vez de mudar a questão dos capítulos, porque é importante, enfim, dar ritmo, a gente, nessas quebras, a gente joga a sombra. Cara... Então, é a construção do livro, né, cara? Eu posso estar pirando louco aqui, tá? E, por favor, se eu estiver pirando, tu concorda, tá? Diz que era essa ideia mesmo, tá? Não, eu tava lendo aqui o livro e eu comecei a pirar que essas partes negras, essas páginas negras, era tipo como se fosse o trem entrando no túnel, sabe? Sim, cara. O livro, olha só, o livro, depois que eu escrevo e depois que a editora publica, é do leitor, bicho. Obrigado. Se é isso. E o caraca, que sacada sensacional, cara. Eu preciso descobrir quem foi que deu essa ideia. Mas não, assim, a ideia da sombra da Bia, isso aí é. Ela é, cara, o trabalho gráfico da Caligo é um negócio fantástico, cara. Fantástico, assim. Eu não tenho nenhuma reclamação da minha editora. Nada, nada, nada. É fantástico. E ela, a editora é uma editora pequena, independente. Uhum. Ela que faz tudo, a Bia Machado, cara, quer dizer, ela seleciona os livros, ela trabalha cada livro, tudo que tem que ser trabalhado no livro, entendeu? Então, assim, e acerta na boa. No meu livro, eu acho que ela acertou em tudo. Ela não errou em nada, nada. Todas as sugestões que vieram dela pra mim foram e tão sendo elogiadas. Quer dizer, é prova de que ela acertou, de que ela tá com uma boa visão, é uma grande editora, vai chegar onde merece, em breve. Tipo, são detalhes que parecem meio absurdo tá falando sobre isso aqui agora, sabe? Já que cada leitor vai ter sua experiência e tal, mas são coisas tão bacanas e tão... pra mim fizeram tanto sentido, sabe? Que eu achei que faz sentido colocar aqui também. É a ideia, né? Diferencia a atenção, né? É, tudo. Exatamente. Joga o leitor mais ainda pra dentro do clima. Uhum. Assim, tem Tem muita gente que acha que qualquer informação gráfica diferente da letra é ruim. O livro ele tem que trabalhar pelo próprio livro, sem interferência gráfica. Uhum. Eu não acho que isso seja uma regra. Eu não acho que interferências gráficas transformem o livro num livro ruim. Uhum. Se o texto é bom, o texto é bom, cara. Se o texto é ruim, não é uma foto de, sei lá, qualquer, que vai deixar ele melhor, uhum, entendeu? Eu gostei do resultado. Eu acho que dá um tratamento mais artístico ao livro, né? Embora a arte literária esteja prevalecendo, totalmente vinculada ao texto, mas dá uma forma mais agradável, ajuda a trazer o leitor pro clima. Eu acho que ajuda, e eu não acho isso inválido, não. Acho muito legal, e eu tenho tido uma boa resposta de leitor a respeito disso. Mas parabéns à editora Caligo, então, os envolvidos, que realmente, cara, assim, ó, eu fico falando aqui. A ideia era uma conversa de meia hora, 40 minutos. A gente tá aqui há quase uma hora e meia já. Porque eu falo pra cacete. Não, mas então, cara, eu também tô empolgado em falar desse livro, que foi uma surpresa, assim, sabe? Legal. Veio, não sei da onde, não esperava, aconteceu, eu li, gostei, estamos aqui, sabe? Então, as melhores coisas são inesperadas. Eu espero que o ouvinte esteja ciente, né, que eu estou empolgado, e espero que o ouvinte se motive a ir atrás mesmo. É um livro muito bom, como eu falei, capítulo curto, rápido, é um livro denso, apesar de ser muito, muito, muito dinâmico, né? Tudo nele leva pra frente, tudo, não tem nada ali, não tem gordura, não tem nada que caraca, isso aqui não faz sentido, por que tá aqui? Não, sabe? Enfim, eu encerro por aqui a minha resenha, digamos assim, tá? Vamos ficar assim. Então, Fernando, só pra gente encerrar esse episódio, cara, que se eu pudesse, se desse tempo hábil pra eu editar depois, de ficar falando por horas, mas não quero te incomodar muito também, já foi super solícito estar aqui com a gente agora conversando sobre teu livro, sobre tua carreira, né? Enfim, espero que seja longa e próspera. Cara, onde o pessoal te encontra? Lançamentos, redes sociais, site? Fica à vontade, cara. Vamos lá, eu tenho um blog que eu escrevo algumas crônicas, assim, não é muito regular, uhum, já foi mais regular, mas normalmente uma vez por mês, pelo menos, eu tento botar um texto lá. Se chama O Nariz do Fernando. É onarizdofernando.blogspot.com. O Nariz do Fernando. Enfim, mas O Nariz do Fernando vai achar. E tem na minha página no Facebook. No Facebook eu tô lá como Fernando de Abreu Barreto. Uhum. Tem uma página minha também agora de escritor, que tá Fernando Barreto. Se quiserem me mandar e-mail, o e-mail é fabarretolivros@gmail.com. Eu escrevo de vez em quando para a revista Pacheco, que é uma revista eletrônica de cultura também. Escrevo algumas crônicas para lá, tô devendo algumas. Às vezes escrevo no blog da editora. Uhum. Twitter eu praticamente não uso, cara. É Ferabrebar, @Ferabrebar. Mas eu não aprendi a usar o Twitter direito. Vai no Facebook, cara. Me adiciona que quiser conversar comigo, a gente bate papo, assim. Estou para confirmar algumas participações em alguns eventos, mas como não tá nada certo, eu prefiro não abrir agora, mas alguns bons eventos, assim, eu fiquei bem feliz. A gente faz o seguinte, Fernando, eu coloco aqui embaixo na postagem, como de praxe, todos os teus links, endereços, redes sociais, revista que tu escreve, tudo que tiver teu aqui embaixo, e quando tiveres algum aviso, uma confirmação, digamos assim, oficial de algum evento, tu me passa e eu coloco nas redes sociais do Livrocast. Claro, valeu, Marcelo. Pode ser? Não, pode ser, eu vou fazer o maior barulho, cara. A gente tá aqui pra isso, cara. A gente tá aqui pra isso, pra ajudar, que realmente é merecedor e... Legal, legal. Que dê tudo certo. Acho que é mais ou menos isso. Espero que, assim, o livro só tá à venda na editora, enfim, no site da editora, caligo.com, e, pô, agora não sei se é .com.com.br, mas é quem que entra aí. Caligo Editora, cara, joga no Google que sai. É, o livro tá à venda lá, eu espero que quem interessar por ler, que se divirta, assim, mais do que tudo. Eu fico muito feliz, assim, só de saber que tem mais gente lendo. Outro dia uma pessoa entrou lá no meu blog e se inscreveu no meu blog lá, vai receber agora no Nariz do Fernando, vai ficar toda vez que eu escrever um negócio vai sair. Pô, isso é uma barata, sabe? Um cara que eu nunca vi na minha vida. Uhum. E isso é muito maneiro, isso é o melhor. Se daqui, eu espero, eu acho que vai sair. Até pelo teu entusiasmo, porque o livro é bom. Não, mas é isso aí, cara, é isso aí. Cara, qualquer pessoa que queira conversar comigo, eu vou estar sempre à disposição, vou bater papo e tal. sempre muito legal, é a parte mais legal. Fernando, muito obrigado de novo pelo teu tempo, cara, muito obrigado principalmente pelo livro, né, que eu acho que é a tua maior contribuição. Enfim, quero deixar ainda mais umas 15 contribuições dessa aí, eu já fico feliz. Mesma coisa que eu falei pros eventos, cara, lançou mais alguma coisa, nos avise, por favor. Eu vou acompanhar teu trabalho também agora de perto pra poder continuar lendo bons textos e conversando contigo por e-mail ou seja aqui no Livrocast, né? A gente nunca sabe. Boa, não, se quiser me chamar pra participar de novo, eu participo. Se quiser debater alguma coisa, eu tô à disposição, Marcelo. Foi um prazer mesmo. Fui muito feliz de ser assim, a minha primeira participação. Muito feliz com o teu entusiasmo. E tô à tua disposição. Cara, aqui é simples, é casa pequena, mas a gente faz o possível, tá? É pequena, mas é bonita. A gente faz de coração, é aconchegante. É, legal. Cara, de novo, um grande abraço, muito obrigado. E eu convido agora o ouvinte do Livrocast, pra cima de tudo, a comprar o livro do Fernando, acompanhar o trabalho dele, né? Ou ler só Pé Direito, começar com Pé Direito, A Forma da Sombra. Comentar aqui embaixo depois o que achou, já leu o que achou, concorda comigo ou não. Alguma pergunta pro Fernando, escreve aqui embaixo na postagem depois que eu passo pra ele responde. Tenho certeza disso. Enfim, tem e-mail dele aqui embaixo também pra entrar em contato direto, né? O Livrocast especial de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Quer falar mais alguma coisa de livro favorito? Não, vamos. Eu gosto do meu também, é bom. É legal, é divertido. Dizem que é bom, né? Dizem que eu levo jeito. Cara, muito bom.